Escrever apenas palavras felizes dá nosso sorriso menos verdadeiro. Passa pela sala dando gargalhadas e chora bem baixinho dentro do banheiro. Relembra passados que nunca vivemos. Fala do que ainda não foi esquecido. Projetar futuros que não viveremos. Escrever apenas coisas sem sentido.